Controle do Salvador, Cardeal, boa tarde, gol 1097, 1500, subindo ao 360 na Arbor 1. Foram 097, contato radar, suba via saída Arbor 1, nível 360. Via Arbor 1, 360, pós 2000, poderia ordenar para o Alefa, por gentileza? Prisado Alefa, pós 2000. 2000, Alefa, muito grato, senhorita. Suba 71, não foi para o servidor 367, desse mantém 4 mil pés. 367, desse mantém 4 mil pés, agora suba 71. Azul 69 no 8, estabilizado. 69 no 8, torre 1 no 8, decimal 95. 18, 9. Só fala que mantendo 1.510 na estrutura do controle. Catão Silva Romeu Oscar, 20 milhas, cidade do Salvador, tem frequência livre para auto-ordenação em pouso em Lourenço. Foi tranquilo, o pouso é em Lourenço, Oscar, Oscar, sim. controle, o Azul 2711, para confirmar, está autorizado o procedimento? Autorizado o procedimento, RNAV Azul 2711, desde que mantenha 25010, enquanto passa no 366. 22500, informando a passão 366, Azul 2711. Salvador, passarela do 2233, boa tarde. Paredo 2233, oceano identificação, voe para o servidor 368, reporte no ideal de descida. Vou despejar e voar direto 368, passarela do 2233. Session 1, informação de tráfego 1 hora, 5 milhas rumo norte, um Eco Charlie 20, mantendo no 1300 feet. Gente, 2719. 1097, chame centro Recife, 1288, alterna 12600. 288-260 com o centro Recife, muito obrigado, uma boa tarde e já já a gente volta pro camarote do dano. Júlio 1-0, prossiga. Foco Papai Oscar, correção. Patrulha 1-0, está autorizado a prova da BR-324, aguarde para a descida. Assim que livrar a área restrita, autoriza a descida até 500 feet. 1-0, informação de tráfego 12 horas, 3 milhas, 1 ATR, 72, ingressando na final da pista 1-0. 233 está no ideal, Tereza. Juliana 0, copiou? Passando de tráfego 12 horas, 2 milhas, 1 TR-72, ingressando na final da pista 1-0. Passou 2719, passou 36. Passou. Tchau. 2719, torre 1, 1895. 1895, passou 2719. Patrulha, boa tarde, é o Papa Romeu César Leto. César Lueco, mantenham no 1510, litoral sul de Salvador. Positivo. Paredo 2233, ponto ideal, Paredo. Paredo 2233, desse mantenha nível 070. Altímetro 10 na 5. Para o 70, 10 no 5. Patrulha 10, autorizado 510, altímetro 10 no 5, na escuta do controle. Altímetro 510, patrulha 10. Para a Juliette Romeu, ingresso no corredor Caixa Prévios, desça e mantenha 2.500 pés, altímetro 1-0-1-5. Salvador, DA-355, chanel, cruza 2.000, boa tarde. 355, contato radar, sua via saída da EL, nível 360. 360, quantidade guardada na presença? Autorizado. Sim. A senhora autoriza até a estacionária na Pituba 500 pés, posteriormente a gente prossegue para a altitude de 1500? Até a Pituba 500 pés, após sobe para 1500 pés para evitar a área restrita. Obrigado, senhora. Sareto 2233, vou para o Serra Vitor 366, desse mantenha 4.000 pés. Então, desse mantenha nível 060, o 2233, altímetro 1015. Passarendo, voa direto 366 para 4.000 no 065. 060, nível 060, passarendo 2233. Até o 060 e pro do 366, é isso, Pedro? É só passar para o seguinte. Gente, o Eco Papa Serra, qual o código transição direcionado? Gente, o Eco Papa Serra subiu e mantém nível 050, procedimento que solicita o NDB Zulu. Eco Papa Serra, vou ir na proa de Duna, nível 050, altímetro na terminal 0015, aguarde contato radar. Controle, boa tarde, Papa, Serra Charlie Eco. Papa, Serra Charlie Eco, contato radar, suba via saída PUCA, nível 410. Via PUCA 410, Serra Charlie Eco. Juliette Romeu, tem condições de incrementar a razão de descida? Esse mantenha o nome 506, o meu Juliette Romeu, ingresso corredor, caixa breve. Azul Eco, sube, mantenha no 1506, mantenha o setor a zero em altitude e ingressar na área, ingressar, e manter o litoral sul, por favor. Positivo, está subindo para 1500, provando 500 agora, é o Azul Eco. Azul Eco, mantenha o setor até alcançar o 1506, quando nivelado no, em 1506, está autorizado a manter o litoral. Positivo, está mantendo o setor e chamará de danado, é o Azul Eco. Ativo. Eco Papa Serra, tráfego 3 horas, 10 milhas, como norte, Papa Alfa 28, cruzando 4.500 pés em descida. Paredo 2233, desse mantenha 2500 pés, enquanto passando o Serra Vitor 366, estabilizado na final regional. Autorizado 250 e 3, reporto 366. 366, permitido. 366, Paredo 2233. Controle, o Serra do Eco agora atingindo 1300. Ativo Serra Azul Eco, autorizado a manter o litoral sul na escuta permanente do controle. Obrigado, senhor. Qual ajuste que a senhora tem? 0 no 5. Eco Santa Serra, tráfego precede na aproximação para pouso na pista 1-0, 12 horas e 7 milhas, mesmo rumo ao ATR-72, cruzando 060, em descida com 270 de grau. Sinais 6355, chame centro Recife, 12835, alterna 125, decimal 1. Controle Salvador, boa tarde, chame 6314, perfil Momo. M3-1-4, contato radar, sub mantenha nível 340, vou direto com o código. 340, vai voar, código. Outro alerta para passear para a descida. Alerta para passear, desse mantenha 4 mil pés inicialmente, mantenha para o Dizuma, aguarde autorização para final NDB1. Gente, descendo inicialmente para 4 mil, para o Dizuma, aguardando o procedimento para passear. Senhor Juliette Romeu, vou ir direto para Paris, desse mantenha no Nick 6, reporte ingressão no corredor interlado. Está mantendo 4 mil, Ecopa Serra. Ecopa Serra, desce e mantenha 3 mil pés, mantenha protegido na guarda de cima. Queria confirmar a mensagem para Ecopa Serra? Ecopa Serra, desce e mantenha 3 mil pés, protegido na guarda para descida. Descendo para 3 mil, protegido na aguardando para continuar a descida, Ecopa Serra. Terra Charlie F, chame centro Recife, 12685, alterna, 12545. 12685, 12545, 7 alerta. Ecopa Serra, redução de velocidade, 1709. Reduzido para 1709, Ecopa Serra. Ecopa Serra, tráfego 2 horas, 7 milhas, um Robson 44, mandando sobrevoo no 1500 pés. Ecopa Serra, André. Salvador, chame a 6314. Siga. Um pequeno desvio na nossa direita da roda. Gente, qual a proa que vai manter a posição 2 milhas? Ah, já está voltando, foi só para desvio de um cúmulo daqui de bom. Ativo 3 mil, reduzido para 1709, antes para a Serra. Ativo, antes para a Serra, aguarde para a descida. Aguardando para a descida, para a Serra. Peso 2233 estabilizado? Afirmativo. Torre 1-1895. 1895, vai até. Controle Salvador, boa tarde, Azul 4118. Azul 4118, contato radar, subavia Saidar Boro 1, nível 360. Saidar Boro ao 360, calibre a restrição, 15 milhas. Ativo, Azul 4118. Excelente, grato. 4 milhas de Duna, mantendo 3000, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra autorizado, final NDB Zulu, reporte estabilizado no magnético 101 de Sindra. Isso mantém a 2002. Acesso para 2000, reportar estabilizado a 101 de Sindra, Eco Papa Serra. Controle de Salvador, Papatango, Victor e Juliette, decolando aqui de contato. Papatango, Victor e Juliette, mantenham no 1500 pés, via litoral sul de Salvador, reporte de través de Farol da Barra. Sobe, no 1500, reporte de Farol da Barra, Victor e Juliette, só para informação, senhora, no 1500 pode manter o corredor até? Traché do... do Sola, 1000 pés, Victor e Juliette. Afirmo, grato, Juliette, que bom. Estabilizado na 101 de Simbra, o Eco Papa Serra. Papa Serra, torre 118, decimal 95. Grato, Papa Serra. Mantenham 9500 pés, Juliette. Juliette, aposta através do farol da barra. Aposta através do farol, Juliette. Tá mantendo o farol da barra, 1500 pés, Luciano, Luan. Juliette, aposta através do farol da barra. No 4, chame Recife, 12685, alternativa 12545. É 12685, 12545, ok? Ativo, correto. Corinthians Juliette informa o helicóptero Robson 44, mantendo no 1503, variando de 1500 até 1700 na vertical do farol da barra. Quem é que a Juliette vai habitar a vertical? Vai estar com o projeto aqui nessa prédia e evita tudo que ele vai ter. Utilizada para o destino, de se tiver condições, no 1503, aguarde frequência livre. É daqui, tá. Enquanto tanto, autorizado, 4.510, Libra India Juliette, direto de China. Autoriza presente, vá direto ao Tatara, senhora, o Romeu Juliette Romeu. Autorizada para o Obseasa, Romeu Juliette Romeu, reporte visual com campo. Agenda para o Obseasa, reportará visual, Romeu Juliette Romeu. Siga azul 4118. Autorizador de vórtigo. Exelef, azul 4118. Aqui. 4118, copiou? Negativo. Autorizado, Elefa. Ok. Controle, azul Eco. Persiga, Serra azul Eco. A instituição agora é prosseguir com prona funcionando, né, quando não literal. Prota Fonte 9, sobrevoo Serra Azul Eco, qual altitude que vai manter? Gostaria de autorizar 500, eu agradeço. Aguarde livrar a área, o Serra Azul Eco. Positivo, então a gente mantém aqui 1500, não tem problema para não atrapalhar muito grave. Serra Azul Eco, só autorizado 510. Muito 4118, chame Recife, 1288, alterna 1260. Alterna Salvador, boa tarde, Coronel 620, decolou na sua escuta, sai da pulga. 2260, 4188, boa tarde. 288, alterna 1260, boa tarde. Coronel 620, contato radar, suba via saída pulga, nível 370. Via saída 370, ouro 620. Para a Índia Juliette ser chamado em pouso? Totalmente visual com o campo, Romeu Juliette Romeu. Romeu Juliette Romeu, torre, 1-1-8-9-5 para ingresso no circuito de tráfego. 1-1-8-9-5 para ingresso no circuito de tráfego, Romeu Juliette Romeu. Caso não é altitude? Vou agora mil, senhora. Gente, ainda está mantendo o sobrevoo em cima da área restrita, permitida acima de 1.100. Confirme? Vai manter esse sucessor em sobrevoo? Negativo, vou abandonar, vou prosseguir com o plano de Paris. Gente, a próxima vez informe para o controle se necessitar a descida do Serra do Oeste. Foi autorizado manter 500 pés em sobrevoo sobre a Ponte Nova. Tá, depois sobrevida, desculpa, então, isso. Prossiga. Gente, apenas confirmando, vai ser o pouso próximo à Feira de Santana? Gente, qual o estimado para retorno, 4110? Gente, 1730 local, o 4110 tem frequência livre para autocoordenação, chame o controle no retorno, o 4110. Bruno 620, vou direto Romeu Fox 0 Noite. Romeu Fox 0 Noite, 620, grato. Controle, o Zulueco está presente, só é prosseguir para irmão. Tá, Zulueco, reporte. Obrigado, senhor. Repostará. A 3835, contato radar, sobre a via saída da EL, nível 300. Da EL 300, Torcida Juliette, desça para altitude de tráfego de Cairo, Lorenzo, tem frequência livre para autoordenação com os tráfegos locais. Informação 90. Então, 3090, acendo identificação, autorizado via chegada Mari. Desse mantém a nível 050, altímetro 1095. 1095, desce via Mari para o 090. Caso Lueco, torre 198, decimal 95. 1295, bom trabalho, muito obrigado. Mais uma vez, desculpa, senhor. Bono 620, chame Recife, 12685, alterna 125, decimal 45. Bono 2685, 125, 45, Bono 620, boa tarde. Controle Salvador, está 3155, boa tarde. 3155, contato radar, subavia saída da EL, nível 320. Subavia da EL, 320, está 3155. Se possível, valendo ao monte, voltar 3155, querido. Até a saída e aguarde. Tá frisco, tá aguardando. Azul 4206, descendo para 1.40, descendo para 1.40, descendo para 1.40, descendo para 1.40, descendo para 3235. Siga. Vai passar Israel? Não, vou a Monte, vai. Baixa coordenação, então 3835, vou direto no ótimo. Ótimo, obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Gol 969. Gol 969, contato radar, sua via da EL, nível 360. É o ótimo 360, Gol 969. Controle Salvador, Guardião 04, vai controlar Nordeste, litoral Norte. Guardião 04, escuta permanente do controle, eu não me obedeço. O guardião 04, só no 30 quentes, pai. 2835, alterna 1251. 2835251, boa tarde. A 3190 foi para o servidor 366, vê se mantém a 250010, informe estabilizado na final RNA. Levando o servidor 366, deixando para 2500, 0390. Controle, guardião 04, só no 30 quentes, pai. Prezado. Romeu, só prossiga. Romeu Oscar, no 1510, vai direto para IP, altímetro 1015, reporte ingressando, corredor interrogado. Zero 1415, por gentileza, troque o código transponder para 0143. Na 3155, chame Recife, 12835, alterna 1251. 2500, da Azul 4206, concentrou. Proa do Serra Victor 369. E foi autorizado manter via chegada a Mari. Ok, após a posição, qual a proa? Duna? Negativo, via chegada seria Pabog, Mari, Mari, Tati, Itati, Duna, o Azul 4206. Ok, solicito uma vetoração então. Afirmativo, Azul 4206 está autorizado a proa do Serra Victor 366 para final RNAV. Esse mantém a 4000 pés. Serra Victor 366 para final desce 4000, Azul 4206. Uno 169, chame Recife, 12835, alterna 1251. Uno 1-2-3-5, alternativa? 1-2-5-1. 1-2-5-1, copiado, boa tarde, obrigado. Papapá, Mike, Charlie e Juliette, prosseguindo. Diogo, Mike, Charlie e Juliette, você tem condições de formar a radial de Salvador? Radial 020 a 20 milhas, o Mike, Charlie e Juliette. O código transponder é alocado? 77, sente, Mike, Charlie e Juliette, mantenha 2500 pés até livrar a área proibida de Camaçari. Reporte passando rotatória visual com campo. Fez 190, chame torre 118, decimal 95. 118, decimal 95, 390, obrigado. 4206, desse mantenha 2500 pés. Informe, passando servidor 366, estabilizado. 2500, reportará, do 4206. Mais Charlie e Juliette, o tipo do equipamento? PH06, Papá Hotel? Bravo, hotel 06, sim. Mike, Charlie e Juliette, acione o código transponder posição normal, ainda negativo, contato radar. Salvador, muito boa tarde, Netuno 05, perfil da saída Conte. Netuno 05, contato radar, se mantém nível 090. Após 2000 pés, vou direto com ele. Para o nível 090, após 2000 pés, direto com ele, grato, Netuno 05. Autoriza a batalha para o Kilo Rodolfo. Sou Romeu Oscar, mantém a Paripe, após Paripe Interlagos. Reporte Ceasa de Jogos Campos. Espera. Meia, estabilizado, azul 4206. 4206, torre 1-895. 1895, obrigado, uma boa tarde. Então 01, prossiga. Guardião 01, no controle, entendeu que decolou de Ondina, só retorno para Salvador. Guardião 01, Guardião 01, mantenha litoral sul, 500 pés na escuta permanente do controle, reporte através de Pitoço. Salve, meu Charlie Bravo Alfa, sendo identificação, voe para o servidor 367, deixe-se mantenha 4 mil pés, altímetro no 0, no 5, aguarde, final RNAV. Pelo Romeu Alfa, serviço algum campo? Afirmativo. Torre 1, 1895. Eu vou para o centro. Papapá, Mike, Charlie e Juliette, tem um contato radar afastado, Salvador 40 milhas ao norte, está mantendo qual altitude? 2.500 pés, sim, estou piado. Controle Salvador, Papa Romeo, acho que é Mike X. Papa Romeo, acho que é Mike Yankee, prossiga para o controle. Ok, está cruzando 1.200 para 1.500, proa direta de Manati, está estimando lá aos 25, 1925. 1925 estimado, acho que é Mike Yankee, vou direto Manati, na escuta permanente do controle, reporta 20 milhas. Na sua escuta, reporta lá 20 milhas, acho que é Mike Yankee. Guardião 01, no Torre 1, no 895. Guardião 01, Torre 1, no 895. controle azul 6999 decolou. 6999, contato radar, sua via da El, nível 340. 340, via da El. Controle de Salvador, SM2 na 0, fala 0 identificação, desse mantenha o 050 via chegada máxima. 050, 69, 62 na 0, 3, 4. Foi para o servidor 366, SM2 na 0. 366, 62 na 0, obrigado. Charlie Bravo Alfa, desse mantenha 25003, autorizado sinal RNAV, reposta servidor 366 estabilizado. Para 2507, reportando estabilizado e passando o 367, Charlie Bravo Alfa.